break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, like... Seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil, eu sou o Wizy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Evandrinho, como é que tá? Como é que foi a semana aí? Mais um ano chegamos, né, Izzy? Tivemos seu aí, cara de rato. Tipo cara de rato, o cara de rato continuou desde o ano passado. Nosso meme, nosso meme favorito do... Agora é todo mundo cara de rato. A gente usa o Zencastr aqui pra gravar, que é um serviço online, através do navegador. E aí você coloca o seu nome, né, quando você entra na chamada. Aí eu coloquei, cara de rato. Aí avisei pro Izzy, tô no link aqui, cara de rato. Aí ele foi e colocou o quê? Cara de rato. Quando a gente mudar o... Quinta série do caralho, colocando o cara de rato. Isso se espalhou por 99 vidas também. O Jurandir, quando ele me manda mensagem. Um abraço, Jurandir. A gente tem que trazer o Jurandir aqui uma vez, hein? Sim, seria da hora. Tem que começar a trazer convidados aqui no MPB. Fazer pra ele comentar alguma notícia. Isso, seria bom. A gente escolhe a notícia a dedo lá pro Juras, uma notícia de Fortaleza. Evandro, olha que merda, eu tô de mudança, né? Vamos mudar na final desse mês. Tá meio puta cigana, Izzy. Já mudou quantas vezes na vida? Cara, eu já perdi a conta. Porque é o seguinte, caralho. Eu me mudei pra um apartamento que ele é mais, assim, a gente... Tem duas opções que você faz quando você se muda. Você se muda pela conveniência do local ou porque você gostou do apartamento em si ou da casa. Né? Uhum. Você quer melhorar de casa, melhorar de vida, Ivan, melhorar de vida. Né? Nem sempre, aqui no Brasil tem gente que muda porque, mano, é o que dá. O cara muda, mora num lugar maneiro, aí ele aconteceu alguma coisa que tem pro lugar bosta, aí ele vai. Às vezes o cara tava lá na casa dele, mas ele coloca uma vela do lado de um inseticida e explode do lado da casa, aí o cara tem que se mudar. Lembra? Não, mas no meu caso é porque a gente tá agora numa condição que a gente quer um pouco mais de conforto e tal. E a gente achou uns apartamentos que são pouca coisa mais cara do que a gente mora agora, mas são assim, infinita. Cara, o local parece um hotel de tão chique, tão elegante. Aí é maneiro, parado. Pois é, eu moro num prédio perto do centro e esses prédios geralmente são um pouco mais velhos, né? São um pouco mais. Cara, tem um dos prédios que a gente foi ver, que o prédio. No dia que a gente foi ver o apartamento, eles estavam terminando de pintar as paredes dos corredores do negócio, que parecia um hotel mesmo, gente, tão elegante, tão luxuoso. Caralho, foda. Que era a parada, muito foda. E pouca coisa mais, assim, é um pouco mais longe de onde a gente mora, então tem isso, né? Mas é um conforto inacreditável, entendeu? Pra você ter noção, o apartamento tem ar-condicionado central, cara. E ar-condicionado no Canadá é considerado um certo luxo, especialmente na província onde eu moro, porque não faz tanto calor. Durante o verão, faz calor assim por 2 meses no máximo. Então não é uma coisa que muita gente se dá o trabalho de comprar e instalar. É muito luxo, entendeu? E o que é calor aí pra vocês? Ah, cara, chega a fazer quase 30 graus no verão. Nossa, 30 graus. 30 graus aqui é o ano inteiro. Ah, cara, mas tem que entender. No Rio de Janeiro, 30 graus, o cara tá de casaco, tá ligado? Não, eu perguntei só pra turma ter esse parâmetro de comparação, tá ligado? Em Fortaleza chegou a 25 graus, o pessoal tá botando camisa de manga curtida já. Sai com duas blusas coberta, tá ligado? Na rua. Pode crer, pode crer. Não, é que você tem que entender o contexto geopolítico, não, geoclimático, não sei qual que é a palavra. Mas pra gente aqui, 30 graus é bastante quente, entendeu? Às vezes tem altas condições climáticas e atmosféricas e tal, de pressão sensação e umidade do ar, sensação térmica. E o 30 graus não é o, assim, né, 30 graus aqui, às vezes não é 30 graus lá. Tem essas paradas, né? Enfim. E aí, mas já começou a mudança? Ainda vai começar? Como é que tá? Cara, eu nem comecei a mudança e já tô fudido. Porque veja você, cara, a idade tá chegando. Vamos morrer todos um dia mesmo, né? E hoje eu tive... Hoje não, alguns dias atrás eu tive mais uma constatação desse fato inegável. Olha só, tava num prédio, né? Indo ver lá o local e tudo mais. E aí eu notei que a minha... Sabe quando você se veste com muita pressa? Não sei se já aconteceu com você. E aí você a calça fica enfiada dentro da meia, sabe qual é? Caralho, sim. Já rolou? Pois é. Tô lá eu andando pelo corredor do prédio, vendo o apartamento. E aí eu noto que a minha calça, eu me vesti muito rápido, né? Fui ver o apartamento depois do trabalho. E aí a calça tava enfiada dentro da meia. Aí eu fui me abaixar pra tirar isso, cara. E as costas deu aquela travada automática. Nossa. Bad, eu fui caindo de lado na parede. Sabe qual é? Eu tava andando saindo do elevador. Deu o piripaque do Chaves, só que tava de lado, né? Piripaque do Chaves. Minha esposa e o cara que tava mostrando pra gente o apartamento continuaram andando na frente. E eu caído do lado do corredor. Torto, tá ligado? Mano, que horror. Aí eu vendo. Imagina, eu vendo o apartamento todo travado, cara. Andando de um quarto pro outro, me apoiando na parede, segurando, apertando aqui as... Nossa, que horror, mano. Isso foi, eu acho que uns 4 dias atrás, 5 dias atrás. E tô tomando remédio, tô fazendo lá os alongamentos que me ensinaram e tal. E ainda tá uma merda aqui, mano. Tô sentado aqui todo torto. Mano, essa situação de travar as costas nunca aconteceu comigo. E, infelizmente, nunca vi com ninguém pessoalmente, tá ligado? Uhum. Porque deve ser um bagulho muito desesperador você tentar ficar ereto, né? Bípedes que somos. Você tentar ficar ali ereto, bonitinho, andando normal. Porque a parada... Mano, você aprende a andar, é uma das primeiras coisas que você faz na sua vida. É. Tem gente que... Acho que a maioria aprende a andar primeiro e depois aprende a falar, tá ligado? Uhum. Então, assim, todo dia a gente anda. A gente fica de pé e anda realmente pra fazer as coisas, tá ligado? Você aprende a cagar e logo em seguida andar. É essa a ordem. Então, tipo, é muito... Imagina que situação desgraçada que deve ser, mano. Cara, você tentar ficar de pé. Tem um vídeo, caralho, vídeo maravilhoso. Link no post. O vídeo do juiz torto, você já viu? Não, é o juiz de futebol, no meio da partida, ele dá um mau jeito nas costas, mano. Desse que você falou aí. Caralho, o vídeo é muito bom, Izzy. Cadê, ele vai andando meio tortinho assim, ó. E quase caindo, tá ligado? Pense pro lado. Quero ver esse vídeo, quero ver esse vídeo. Mandei o link aí no Zencaster, ó. Bem, coloca no post pra galera que não assistiu ainda assistir. É um dos melhores vídeos da internet, mano. Juiz bêbado. O fone, né? Os caras. Eu tava desse jeito, brother. Então, mano, é muito foda, caralho. Ele vai tentando ir pra frente, só que ele tá peso pra trás, aí o corpo faz o contrapeso. Sim, aí vai pro lado. Mas tipo um cirizão mesmo. Não, eu acho que... Cara, esse cara tá com dor nas costas igual o Tava, não é possível, mano. Que ele tá com a mão nas costas. O título devia ser Juiz Siri, não Juiz Bêbado, cara. Juiz Siri. Mano, esse cara deu uma travada. Cara, eu tava... Eu juro, tô ficando louco. Evandro, eu tava desse jeito, brother. Caralho, deve ser uma sensação muito desgraçada. Eu dói muito, mano. Você tá louco? Ele todo... Faz costas, brother. Os caras ajudando ele lá, ó. Ele com a mão nas costas, faz costas. Os caras vão tentando, aí tipo no final. Quer ver? Coloca no final, a hora que ele sai. Um minuto e 30, mais ou menos. Ele dá um tchauzinho pra galera, tá ligado? Tipo, ô, gente, calma aí, tá tudo bem. Mas você vê que não tá bem, tá ligado? Mano, certeza que você deu uma travada nas costas do velho aí, mano. Deixa eu ver aqui. Você é louco, caralho. Só que a diferença é que esse cara tem lá seus 50 anos e eu tenho, porra, 32 e eu tô assim já. E já tá fudido igual. Já tô fudido, ele dando tchauzinho lá pra galera. É, beleza, pessoal, beleza. Deixa eu ver nos comentários aí. Se tem algum investigador que falou aqui, vamos ver aqui. Algum médico, algum das varelas. Vamos lá, sabia, terceiro comentário. Ele não estava bêbado, tinha dado um problema na coluna dele. Pode crer, mano. Aí, não, mas beleza. Aí o cara aqui falando, não é engraçado. Como não é engraçado, mano? O cara, famoso chassi. Porra, aconteceu comigo. Eu tô com dor e eu tô achando engraçado, caralho. Como então, é que você... Chassi empenado, vou chassi comentar. Chassi empenado. O cara, mas quando você bate o carro, aí o carro não é mais a mesma coisa. Uh-huh. Esse maluco tá isso aí, tá um chassizão empenado. Mano, é muito foda a cena, caralho. O cara tenta andar pra frente e não consegue, mano. Link no post. Isso já deve ter visto em 2 milhões de visualizações, mas tá lá. Link na postagem. Juiz caranguejo. Juiz torto aí, olha. Cara, hoje tá nevando pra caralho aqui em Calgary. Que aí tá quase... Às vezes quando neva muito, eles mandam um snow advisory, ou então um snow day. Ou seja, quem não precisa sair de casa, nem sai. Fica em casa, entendeu? Porque tá muito caralho. Ruim. E hoje eu não trabalho hoje, né? Aqui manda isso, a prefeitura? A prefeitura, isso. Nossa. Emite falando, olha, hoje é snow day, o pessoal não vai pra escola. Escola é o primeiro que... O bagulho que, tá louco. Que escola é o menos essencial, né? Então escola é o primeiro que a galera... Imagina no Brasil os caras mandando calor day, tá ligado? Calor day. O cara não ia trabalhar aqui, chefe, ó. O governo que mandou. Prefeitura que mandou não ir. Mas easy. Ah. Bora pras notícias. Ah, bora pras notícias. Evandro, você já foi chamado de pé frio alguma vez na sua vida? Não, inclusive eu acho que eu sou muito pé quente. Pé quente, as coisas. Apesar de não ter ganhado nada em dinheiro, eu me considero muito, muito sortudo, mano. Como não, porra? Nossos padrinhos aí financiando. Não, trabalho padrinho. Mas aí é uma. Mas é uma troca. A gente provém esse delicioso programa. Trabalho. Eles provém esse suado dinheiro. É. Tô falando assim, o cara ganhar na Mega Sena, tá ligado? Ah, sim. Esse tipo de sorte. Esse aí a gente não teve ainda, não. Esse aí não teve ainda. Mas tem pessoas que são muito pé frio, que a pessoa entra no negócio e o negócio dá errado. E aí, às vezes, quando a pessoa vai em outro negócio e dá errado de novo, começa aí a se confirmar a zica. O Mick Jagger tem essa fama. Mick Jagger, pode crer. Pra quem ele torce, os caras perdem. A gente tem aqui a história de uma mulher que sobreviveu ao desastre do Titanic. E aí foi e sobreviveu outros 3 naufrágios. Você tá louco, maluco. Caralho, olha só. Se eu tivesse qualquer barquinho que seja, essa mulher pisasse nele, eu falava, sai tá daqui. Sai fora, sai qualquer... Não precisa de carro, avião, subir num prédio, sai daqui. Essa mulher tem que viver agora como é que se diz? Lista negra, tem que ter uma foto dela na frente do prédio. De tudo. Quem mandou essa notícia? A gente precisa falar antes. Quase esquece, como sempre, né, pra variar. Começou o ano novo, 2017, quase 2018, e a gente esquece ainda de botar os nomes. Ser Sir. Arroba Sir. Caio César. Ó, será que ele é da Inglaterra? Mandou pra nós, ele é um cavaleiro da ordem britânica. Olha só, a história da companhia inglesa White Star Line, Estados Unidos, fundada em 1850, foi marcada por grandes desastres. Os 3 barcos que formavam a classe Olympic da sua frota, o Olympic, o Titanic, o Titanic, como a gente chama no Brasil, e o Britannic. Caralho, eu não sabia que tinham mais que o parente do Titanic, olha aí. Sim, sim, esses 3 barcos, eles, no inglês eles chamam de sister ships, que são barcos que são basicamente idênticos, às vezes construídos, como é que se diz, pela mesma empresa, né, pra servir mais ou menos a mesma linha atlântica, né. Tiveram triste destino. No entanto, uma passageira muito especial testemunhou todos esses acidentes e escapou ilesa, caralho. Violet Jessop nasceu em Buenos Aires em 1887. Seu pai era inglês e depois de sua morte, a família Jessop decidiu viver na Inglaterra. Como é que funciona isso? O cara morreu, foda-se a Argentina. A Argentina matou o nosso pai, vamos pra Inglaterra. Tá ruim aqui pra caralho, vai falar África do Sul. Tem nego morrendo. América do Sul, macacos do caralho, vamos pra cidade grande. Vamos pra cidade grande. Aí beleza. Depois de sua morte, a jovem começou então sua carreira como camareira de companhias marítimas e um dia foi contratada por uma das de maior prestígio, a White Star Line. Seu primeiro golpe de sorte em tragédias marítimas. Como é que é sorte então, caralho? É, golpe de sorte. Tem essa loucura, né, de chamar de golpe de sorte quando a pessoa é zicada. Que golpe de azar. Mas querendo ou não, ela teve sorte. Ela teve sorte, já tava na tragédia, mas ela sobreviveu pra contar a história. Ocorreu em 20 de setembro de 1911, quando ocorreu o acidente entre o RMS Olympic e o navio de guerra HMS Hawke. O transatlântico no qual o Violet viajava sofreu alguns danos, mas não teve nenhuma vítima. Então não é, né? Uma tragédia. É, os caras foram buscar também pra dar aquela forçada. É, deram aquela valorizada, né? Super valorizada. Não é uma tragédia, caralho. 6 meses depois, o RMS Titanic, também conhecido como Navio dos Sonhos, se preparava para a sua viagem inaugural. O trágico do Titanic é que a parada teve uma viagem, né, mano? Sim, foda. E é a história que a turma fala, né, que caiu, afundou, porque a galera falava, isso é um projeto tão grandioso, um navio tão foda. É que nem Deus pode de afundar aí esse navio. Aí os religiosos piram, né, com essas ideias. Pode crer. Que nem quando o John Lennon, que ele falou uma vez de brincadeira, que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus. Pra assim, dar um exemplo de como os caras estavam... Aí, tipo, 20 anos depois o cara é assassinado, os caras, tá vendo? Foi brincar com Deus. Mas, mano, X-Videos é mais conhecido que Jesus, tá ligado? É, pois é, mano. Tem lugar... A pessoa precisa entender que tem lugar no mundo. Não tem valor de juízo, né? É só falar, não... Tipo, qualquer coisa, caralho. É, não é banana. Banana é mais conhecido que Jesus. Mas é, porra, tem lugar... Todo lugar se conhece banana. Banana... É, então. Sei lá, em países da África, tribos africanas lá, não sabe quem é Jesus, porra. Pois é isso que a galera não entende. Aí tem banana em todo lugar do mundo, mas Jesus tem lugar que não chegou ainda. Jesus é que nem a Coca-Cola aí no Maranhão, quando eu morava lá. O pessoal brincava que Coca-Cola acabou de chegar no Maranhão, de tão interior que era a parada. Tão, e tão Guaraná, mas o Guaraná Jesus tava lá firme e forte. Você já tomou o Guaraná Jesus? Que merda que é? Já nem é tão bom, é doce par diabo, mano. É horrível, tem gosto de canela, será que põe aquela? Ele é rosa, tá ligado, mano? Ele é rosa. É primeiro que não é nem Guaraná essa porra. Pois é. Eu não sei porque chama de Guaraná. O nome iludindo, mano. Pois é, o nome Guaraná parece que algumas pessoas dão como nome genérico de refrigerante, entendeu? Caralho, pode crer, faz sentido, hein? Em alguma região os caras devem chamar refrigerante de Guaraná. Viveu um Guaraná com Coca-Cola. Mas é isso mesmo. Nos Estados Unidos tem locais, tem estados, que eles chamam qualquer refrigerante de Coke, de Coca. Viveu uma Coca aí, qual você quer? A Fanta? Sprite. Foda. Continuando com a história. Sua viagem inaugural, Violet foi convidada para integrar a tripulação. Em 14 de abril de 1912. Caralho, virou... Que diabo é isso? Não, e tem um horário exato ali, ó. 23h45. Tinha alguém lá com o relógio na mão. Sim, mano. O gigantesco navio se chocaria com o iceberg naquele que seria um dos mais comentados e registrados acidentes marítimos de todos os tempos. É curioso porque quando eu era moleque, eu lia muito aqueles livros de mistérios e tal, né, inexplicados. E a tragédia do Titanic era bem conhecida pra essa galera. Eu lembro quando falaram que iam fazer um filme do Titanic, eu falei, caralho, agora todo mundo vai conhecer o Titanic, dito e feito. Sim, inclusive não assisti até hoje, olha aí como é a vida. Você nunca viu? Não. É bacaninha, é bacaninha. Eu não duvido que seja, mas, mano, não sei. Não sei porque eu nunca vi. Violet recebeu a ordem de entrar nos botes salva-vidas juntamente com outras camareiras, a fim de demonstrar aos outros passageiros que estavam seguras. Quando o bote 16 em que ela se encontrava estava baixando, ela ainda teve tempo de receber um bebê de um dos oficiais, de quem andou por horas nas águas geladas até serem resgatados. Seu segundo golpe de sorte. Foi um herói. Pois é. Seu segundo golpe de sorte fez com que ela estivesse entre os pouco mais de 700 sobreviventes naquela noite fria e fatídica. Aí, em novembro de 1915, 4 anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, o HMHS Britannic foi adaptado para transportar tropas e atuar como navio hospital. Deve ser bacana, navio hospital. Caralho. Apesar do acidente com o Titanic, Viola Jessup continuou a servir a companhia e se juntou à tripulação do Britannic como enfermeira da Cruz Vermelha Britânica. O transatlântico navegava pelo canal de Caen, no mar Egeu. No dia 21 de novembro de 1916, pouco tempo depois, quando às 8h12, a explosão de uma mina submarina causou danos graves. Violet conseguiu... Caralho, mano, essa mulher tem sorte pra caralho. Ela tava caçando também, né, mano? Sai do Titanic e vai pro navio de guerra, tá ligado? Tá pois tranquilão. É. A explosão de uma mina submarina causou graves danos. Violet conseguiu novamente escapar a bordo de um bote salva-vidas para outra vez contemplar de longe a imagem de um imenso transatlântico afundando nas explosões. Caralho, eu teria um piripaque louco vendo um negócio desse. Tá imagina, ligado? Você que você tem um bagulho lá de ver coisa grande e ficar com medo. Vou explicar pra galera. Olha só, galera, eu tenho uma fobia bizarra. Link no post aqui, peraí. Chamada. Nome técnico chamado frescura no cu. Frescura no cu. Não, é submecanofobia, cara. Olha só, tá aí o link na postagem. Peraí, cadê? Adicionar aqui antes que eu esqueça. Links comentados. Isso, do que se trata essa fobia que você tem? Submecanofobia, tá aí o link no post com um subreddit, né? Que é tipo um fórum de pessoas que também tem esse piripaque maluco. É basicamente o seguinte, quando você vê algo dentro da água, algo grande, entendeu? Um objeto grande dentro da água, tem que ser grande mesmo, uma parada muito grande. Imenso embaixo de água e dá uma sensação de um pavor, uma inquietação absurda. A primeira vez eu escrevi, inclusive, botar o texto aqui, peraí. Submecanofobia HBD. Bota também um texto que eu escrevi explicando isso. Abre aqui, tá lá, link no post também. Falando sobre... Te dá a sensação ruim, a famosa sensação. Cara, ruim. Dá é difícil até de explicar, cara. Dá um choque, dá uma aflição. Mas a parada tem que estar por dentro da água, embaixo do pode mar. Pode estar aparecendo um pouquinho nossa, eu dei um scroll rápido aqui nas imagens desse vídeo, do texto, e deu de novo um negócio ruim. É curioso porque é uma parada tão assim, nada a ver, que é constante nesse fórum de pessoas que também têm... Os recém-chegados falam, cara, eu tive isso a minha vida inteira, não sabia nem qual era o nome, não sabia que tinha outras pessoas que também sentiam isso, porque é muito bizarro, tá ligado? É, a mente humana, ela é uma maluca. Basicamente, se você vê algo grande que está dentro d'água, dá uma aflição, entendeu? Dá um piripaque. Se fosse a mulher, então você já morria, mesmo sem saber que caiu ou não, você já... Cara, tem videogame que dá isso, tem uma missão lá do... A missão lá do GTA V, que eu acho que falei isso 99 vidas já. Que você tem que ir lá no... Resgatar um negócio... Nossa, deu um aqui que deu um... Ó, deixa eu mostrar um aqui. Essa aqui é a que dá mais agonia, cara. Aqui, ó. Quando... Ai, caralho, dá um negócio ruim, cara. Olha isso. Olha essa foto aí, ó. Nos encaster. Esse tipo de foto aí é o que mais dá agonia, olha aí. Porque dá pra ver um pouquinho do negócio na água escura, saca? Olha aí. Caralho, não tem nada demais na cara, foto, pra mano. Pessoas que sentem separada, isso aí... E o bagulho nem é grande, cara. É um barquinho até honesto. É grande. Cara, GTA, porra, em videogame eu tenho isso. Em Shadow do Colossus, no colosso que é debaixo d'água, dá isso. Entendeu? Água escura pode. E algum objeto grande embaixo dela. Tem pessoas que acreditam mais nessas paradas de vidas passadas e tal, falam que isso aí... É porque o cara morreu em algum acidente de... Eu, talvez, um afogado. Dos caras que morreu no Titanic lá. Esse que você mandou... Olha aí, você não teve tanta sorte quanto a mina. Esse aí que você mandou não dá nada, porque essas estátuas são pequenas. Tem que ser... Geralmente, tem que ser água escura. Alguma parte do objeto tem que estar obscurecido pela água escura, entendeu? Entendi. É tipo você... Acho que o seu subconsciente entende que a parada tá se afogando e podia ser você, será que não? Não sei, cara. Cara, não tem... Eu participo de grupos de pessoas que têm esse negócio. Ó, tem uma do avião bonita aqui. Não vou te mandar, senão você morre. Deixa eu ver. Tem uma de um avião aqui que, mano... Pelo que você explicou, acho que essa daqui dá um bizil. Deixa eu ver. Ó, mandei nos enquetes. Ai, caralho, deixa eu ver aqui. Tô com medo. Ai, meu Deus! É um avião que você já sabe. Caralho, que é nossa, que horrível, mano. Esse é bonito, bonito. Ai, caralho, mano. Sabe os pelinhos do sovaco e do... Essa nossa, acho que eu entendi. Horrível. Acho que eu sei que tipo de DM te mandar agora. Ai, caralho. Do nada. E outra, no celular não dá muita coisa. No telão, eu tenho um monitor de 27 polegadas, que são muito... Você é louco. Carai, caralho! Essa do avião. Não, pior que dá um piripaque. E aí eu corro, eu olho pro outro lado. Põe no link a foto do avião e põe no link assim. Clique e veja se você sente algo. Pode crer, peraí, deixa eu incluir aqui, peraí. Cara, é foda, porque esse grito não é forçação nem nada. Tipo, eu vejo, olho pro outro lado. E aí com o mouse eu vou tentando olhar só no cantinho pra chegar no X do Chrome, sabe? Caralho, que inferno. Eu até explico, cara, nesse post que eu linkei, eu explico que eu inseri as imagens no modo HTML, tá ligado? Pra não ver as imagens. Caralho, que foda. Ai, que negócio ruim, mano. Puta que pariu. Vai, continua, comentário. A imagem volta a vida real. O Evandro. Avião do terror, algo do tipo. Ai, que coisa, negócio ruim, mano. Puta que pariu. Essa tensa, essa aí é justamente. É, porque é um objeto que todo mundo sabe que é imenso, é, né? Pô, um avião. E você não viu o resto dele. E ela dele. Tá meio escurecida, é exato. É, quando você não vê o resto da parada debaixo d'água, isso que dá. Esse do que você mandou das estátuas, não dá nadinha, tá ligado? Porque as estátuas não parecem ser muito grandes. Uhum. Eu não tenho um frame of reference, eu não tenho um referencial. Então, de repente, são estátuas pequenas até. Mas o avião, eu sei o tamanho do avião. Exato, ele quando tá, eu vi ele o avião, tá suspenso, eu pensei. Suspenso na água, cara. Tem um de um submarino dessa mesma forma, um cara nadando perto de um submarino, e você só vê a pontinha do submarino, e eles colocam até no, eles colocavam no topo desse subreddit. Mas enfim, vamos pra frente, vamos pra frente. Volta pra mulher de Titanic. Mas é isso, acabou a história, deixa eu ver aqui. Acabou, é isso aí? Não, acho. Ali. 55 minutos após a explosão. Mesmo após passar por todas as experiências, Violet seguiu atuando na indústria marítima. Não sei como é que deixaram. Até 1950, quando ela se aposentou. Pode crer. Não é, o curioso não é a coragem não, dela. Deixaram. Você imagina que depois do terceiro, os caras. Pera aí, mano. Suspende aí a carteira de como é o nome de aeromoça de navio? Que ela basicamente era fazer, né? Lá. Era basicamente o que ela fazia. É maromoça. Suspende a carteirinha de maromoça aí. Do sindicato das maromoças. Como é que é o do órgão regulador das maromoças? Ordem. Não sei não. Como é? Tipo, tem a OAB? Tem a OMB. É Ocean. Cara, é OMB. É Ordem do Mar das Maromoças Brasileiras. Se bem que ela não é brasileira. Britânicas! Britânicas, OMB! Aí, acertinho. A OMB não suspendeu a carteirinha dela, a mulher continua aí vários anos. Afinal, tem que trabalhar, né, mano? Se é o da gente que tá passando fome, vai ficar desempregado. E ela se mudou pra cuidar de uma granja, e em 71, muito tempo antes de eu mesmo, nós nascemos aqui, ela faleceu aos 84 anos de idade. Porra, velhinho, tem história pra contar, é duro, hein, mano? Porra. Aí tem aqui 41 comentários do Facebook, o que sempre traz... Boas, vamos ver aqui. Coisa boa. Vamos ver se tem alguém relacionando com o governo brasileiro. Será que dá, né, mano? Ó, tem, do governo até agora não achei, mas tem um cara falando de futebol. Manda ela torcer para o Flamengo, para ver se essa porra cai. Cara, não tem nenhum comentário da Dilma. Falar, tá que nem a Dilma afundou o nosso país. Alguma coisa assim. Se fosse, os navios brasileiros, por isso que cai. O cara nem lê, tá ligado? Tiago Torres, mulher pé frio, nunca subiria no barco com ela. Como eu falei, cara. O Ailton faz um questionamento importante, ó. Azarada ou sortuda? Depende do ponto de vista. Caralho, azarada, porra. Como que essa mulher é sortuda, cara? Ela sobreviveu, porra. Por esse lado. Entendeu? Ah, mas é que nem você bate o carro sempre. Ah, mas eu sempre sobrevivi, então, porra, mó sorte. Pelo menos você tá vivo, cara. É aquele melhor argumento. Seria sorte, a sorte maior seria você nem bater o carro, então nem naufragar, né? Não? Você não acha? Pois é, o normal seria. Caralho. O Gustavo Amaro. Aí já é o demônio. Aí. É o Satanás agindo. Melhor. A conclusão do cara é a melhor, tá ligado? Tipo, mano, aí não tem o que falar. Aí já é o demônio. Ai. Easy, continuando em histórias bizarras, a próxima notícia é enviada por uma galera, mas a gente pegou aqui a do Elson Moreira, é até recente, aconteceu hoje, veja você, no dia da gravação desse podcast. Caralho. Foi enviada pelo Elson Moreira, @ Peraí, não é possível, não, isso foi atualizado hoje, cara, porque se mandaram pra gente tem uns dias já, eu acho. É, aconteceu, enfim, nas últimas semanas. Foi recente. É notícia fresca, é que o site que a gente tá lendo aqui é de... Não é que nem a notícia da mulher que naufragou o negócio no século passado. Pois é, do Titanic. Aconteceu no... Mano, ex-secretários furtam prefeitura vestido de fantasmas. Pra quando a gente conversa, o que se encontra na prefeitura, mano? De roupa. Sei lá, mano. Deve ter material de escritório, dinheiro, não sei. Vamos tentar descobrir. O crime aconteceu nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro. Eles, servidores, arrombaram o gabinete do prefeito para levar uma recordação, entre aspas, do local. Dois ex-secretários da Prefeitura Municipal de Novo Gama, em Goiás. Olha aí, um abraço pra galera de Goiás, muito plantador de tomate e dupla sertaneja. Como é que tá Goiás no nosso mapa interativo do MPB, hein? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Tá fácil abrir ele aí? Será que é... Deixa eu abrir aqui rapidinho, rapidão. Será que é a primeira notícia de Goiás? Vamos ver aqui. Olha aí. Abri o mapa aqui, mapa, cadê o mapa? Goiás é a terra, como eu ia dizendo, é a terra do... Tem muita plantação de tomate e dupla sertanejo que veio de Goiás, mano. É? Leandro e Leonardo veio de Goiás. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ah, não, já tem três notícias aqui. Tem três notícias de Goiás. Foi a... Peraí, deixa eu dar um zoom aqui pra aparecer aqui rapidão. Foi aquela do detento, o detento que tentou montar o presídio, o motel dentro do presídio foi em Goiás. Ah, o cara que tentou escapar da polícia dentro de uma caixa de papelão foi também de Goiás. E os brasileiros que descobriram a mensagem do Estado Islâmico, aquilo rolou, a notícia pelo menos foi de Goiás também. Era de um site. Mano, olha aqui, ó, tô falando que é dupla sertaneja, ó. Leandro Leonardo, Zé de Camargo Luciano, Bruno Marrone, Jorge Matheus. Caralho. Todos, um monte de dupla fodida, conhecida pra cá. Produto de exportação dos caras lá. Produto de... A Vanessa Camargo, né? Lógico que é filha do Zé Camargo. Vanessa Camargo, tinha esquecido. Será que... Como é que ela tá hoje em dia, gente? Deixa eu ver aqui. É com W, né? Vanessa Camargo. É o Vanessa. Vanessa. Deixa eu ver aqui como ela tá aqui, pô. Matheus e Cauã também é famoso atualmente, é de Goiás. Tem muito dupla de Goiás, mano. Então, galera, um abraço pra turma de Goiás aí. Novo Goma, em Goiás, se apresentaram à polícia nessa segunda-feira após imagens da câmera de segurança flagrarem dois homens vestidos de fantasmas invadindo a prefeitura e furtando objetos nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro. Caralho. Os caras não quiseram perder tempo, né? Mano, começou o ano. Devia estar na ressaca monstra, tá ligado? Passaram no novo junto. Aí acordou de manhã e falou, e aí, o que a gente vai fazer? Quer saber? Vamos roubar o prefeito. Vamos roubar o prefeito. O servidor, então, Carlos Alarcon, Cartacho Martins, belo nome, ex-secretário de transportes, e Adriano Marques Tavares, ex-chefe de Secretaria de Desporto, Lazer e Turismo. Desporto e depoimento, né? Sim. Em depoimento, Tavares afirmou que durante as festas de final de ano... Ah lá, falei, ó. Eles beberam muito. E decidiram... Os caras estavam se bebendo em casa, caralho. E decidiram ir até a prefeitura com lençóis sobre o corpo para assustar os guardas. Olha a ideia. Olha o perigo, Izzy. Os guardas... guarda armado, né? É, mano, você é louco. Brasileiro é maravilhoso. Na data, havia apenas um guarda no local, que alegou em depoimento não ter visto a dupla. O guarda devia ter medo de fantasma. Oito, o guarda tava ligado também, né, mano? Final de ano. Se for, né? Esses bêbados loucos, deixa os caras brincar. Não ter visto a dupla, ouvido barulho suspeito. Então tá bom. Mas, caralho, esse guarda aí tem que ver o trampo dele, né, mano? Mano, vai ser demitido. Porque, porra, entra dois malucos de fantasma. Com certeza esses caras... Dois bêbados vestidos de fantasma. Os caras não fizeram pouco barulho. Não, pois, mano. Não tava... Não tava um Solid Snake, tá ligado? É, exato, eles não passaram na surdina. E o guarda nem viu, tá ligado? Mano, tá esse errado, guarda aí tá errado. Nem... Vai começar 2017 procurando outro emprego esse guarda aí, hein? Pois é. De acordo com o delegado Felipe Guerrieri, responsável pelo caso, Martins não quis se pronunciar durante o depoimento. O Adriano afirma que, por conta das festas de janeiro, eles acabaram bebendo demais e, quando já estavam dentro da prefeitura, decidiram levar uma recordação do gabinete do prefeito. Eles arrombaram a sala e levaram uma impressora do local aí, ó. Falei, nossa, que era material do escritório. Os caras pegaram Alex Mike jato de tinta, colocaram embaixo do braço e levaram, provavelmente faltando o cabo ainda. Uhum. A prefeitura, no entanto, informou que outras três impressoras, dois computadores e outros objetos também sumiram. Eita, porra. Caralho, mas, mano, dois fantasminhas não iam conseguir levar embora três impressoras e dois computadores, caralho. Caralho. Os caras se aproveitaram pra botar... Mano, brasileiro é foda. Os caras, no mínimo, chegou outro dia, a tia da limpeza ficou sabendo da história que os fantasmas tinham roubado e falou, opa, deixa eu levar essa impressora aqui também que eu vou falar com ele. Mano, opa! O Alex Mark lá tava dando sopa. Segurança! Mano, tá explicado, caralho, por que o segurança falou que não viu nada? Ah, os caras tava bêbado, a câmera gravou eles de fantasma. Você acha que alguém vai suspeitar de segurança, rapaz honesto, trabalhador? Pode crer. As investigações estão em andamento e os servidores ainda não foram indiciados. Após prestar depoimento, eles foram liberados, já que não havia mandado de prisão expedido e não houve flagrante. Aí tem a foto maravilhosa dos dois passando com o lençolzinho na cabeça e tem alguns comentários aqui só. Mas, cara, é certeza que aconteceu isso. Tipo, essa parte que fala que sumiu três impressores e dois computadores. É, meu amigo. Foi outra galera que tava vendo ali o Aue, tá ligado? Ficou sabendo que esses caras tava bêbado causando. Uhum. Falou, opa, já vamos aproveitar aqui. Vamos levar embora também que não vai dar nada pra nós. E agora eles estão fodidos aí, vão ter que bancar, sei lá, repor as paradas, comprar novo, enfim. O Blumenau comenta aqui. Esses são os que conhecemos como funcionários fantasmas. Aí o José fala... É o que eles roubaram quando eram secretários? O mandado de busca e apreensão é recomendável nesse caso. Ele está consternado com a fragilidade do sistema de justiça brasileira. Aí a Adriana fala, infelizmente a impunidade do país é enorme, estimula esse tipo de maldade. E o Márcio comenta, buu. Melhor comentário, caralho. Ai, que... Mas é isso, funcionários fantasmas roubando a própria prefeitura. O Fritz tá andando de topata rebaixada e o Frida tá louca, só tanto risada, querendo dar voltinha na topata rebaixada. Agora a Frida vem, agora a Frida quer, só que agora o Fritz vai escolher a Frida que quiser. Agora a Frida vem, agora a Frida quer. Evandro, começou o ano novo, né? Todo mundo pensando em perder o peso, né? Viver mais saudável, reeducação alimentar. Pra não travar a coluna, que nem certo. Travar a coluna, pessoas. Que nem certo, filho da puta aí que vai, porra, mal se abaixou e ficou todo travado. 4 dias depois ainda tá todo fodido. Temos um sujeito também que tá ele, talvez ele esteja um pouco, num estado um pouco mais avançado que o seu e o meu. Um pouquinho só. Mano, acho que tá um pouco acima do peso, coisa leve. Mas vamos lá. Pô, é muito peso isso, caralho, você é louco. Essa notícia foi enviada para o melhor podcast do Brasil através do... Quem foi? Luan. Arroba Luan Felipe, sendo que o L do Felipe é um na verdade. Olha aí, Hackerman. Esses caras tinham esses, né? Tipo, de colocar o 3 no lugar do E. Pode que é o Lip. Aí o 4 no lugar do A. Muito imbecil. Porra, não xinga o cara não, caralho. É super original. Não, tô falando que o Luan é um imbecil. Esse tipo de gente que colocava o nome inteiro com letras, com números, ficava pronto. O que o Luan nos enviou hoje? O Luan mandou a triste história, cadê? Abre aqui de novo que eu fui pra Otaba. O homem mais gordo do mundo inicia longo caminho pra recuperar a saúde. Agora é o seguinte. Mano, de novo a gente precisa fazer um disclaimer aqui, que a gente já comentou uma notícia de uma vez, se não me engano, de uma criancinha que era gordinha também e tal, e teve uma galera que não entendeu muito bem. A gente não tá zoando o cara por ele ser gordo. A gente não acha maneiro zoar ninguém, fazer gordofobia, que a galera chama, né? Só é curioso porque, mano, olha a foto. Tipo, mano, é muito foda você se colocar no lugar do cara, sabe? Porque a gente vive reclamando das paradas. Como é que eu vejo a situação? Eu zoo até comigo mesmo. Exatamente. Eu não vejo nada como sagrado. Cara, eu tô... Não é putaria. Ó, ouve isso aqui, ó. Talvez isso aqui. Não é putaria, melhor argumento, talvez isso aqui. É o anti-inflamatório que me passaram pras costas. Tá coluna fudida. Eu mesmo tô fudido e eu tô zoando com o meu próprio problema. Como é que eu não vou zoar o dos outros, porra? Exatamente, é isso que a turma tem que entender, tá ligado? Não é pra se ofender. Tudo é jogo, meu amigo, tudo é jogo. Vamos lá, voltando aqui. Com 590 quilogramas de cara, meio Jurandir. Mexicano passa. Caraca. Pensa, o cara pensa uma tonelada. Não que uma tonelada, tonelada é 100 quilos, né? Não, tonelada não. Que é 100 caralho? Quilos? 1000 quilos, porra. Ah, viu? Ah, então beleza. Caralho. Analfabeto funcional. Quanto? Mano. Caralho, uma tonelada é 100 quilos. Não, tô perguntando mais, peraí, vou tentar. Uma tonelada é... quilos. O cara desses foi o presidente ainda, filho da puta. É, mano, o cara desse vai lá e vota no presidente e reclama depois. Que eu mandei aí, ó. Já tô dando RT. Então, mas mano, eu acho que ele tem 90 inteiro. Que não é pequeno. Cara, ele é pequeno. Não dá 590, caralho. Não dá, mano. Cara, ele pesa. Ele cara, ele compõe 99 vidas em massa. Se subir o 90 vezes inteiro na balança. Repito, que não é pouco. E esse cara do outro lado, ele ganha, tá ligado? Caralho, mano. Já pedi ele mais uma de jogos de games aí também. O mexicano. Não, peraí, que eu quase esqueci aqui, ó. Com 590 quilos, o mexicano passará por dieta pra perder 60 quilos e duas cirurgias que podem reduzir seu peso para metade. Mano, esse cara vai ficar. Sabe esse quilo voador com a pele aqui? Pode crer. Aquela. Aquela roupa que os caras usam pra voar na neve. Pode crer. Ele vai ter naturalmente, tá ligado? Ele vai virar um homem esquilo. Ele vai deixar de ser um homem elefante pra virar um homem esquilo. Pode ser, mano. Vai ser complicado. O mexicano Juan Pedro Franco, considerado o homem mais gordo do mundo, com 590 quilos de peso. Quilos de peso. É louco, mano. Quilos. Porque a gente sabe ainda que é de peso, pô. Não, porque é redundante. Sim, porque é 90 quilos. Ainda bem que é de peso, não é de outra coisa. Não. Começará um tratamento para perder 10% de sua massa corporal e depois submeter a duas cirurgias para recuperar a saúde. Conseguimos controlar sua diabetes tipo 2, sua hipertensão. Como é que o cara tá vivo ainda? Ele, mano, esse cara tá, pode dar as mãos pra tiazinha do Titanic, fi. Os dois, é, até porque ele boia. Observei a melhora em seu... Ela pode pular nele, né, pra se salvar. Doença pulmonar obstrutiva crônica, caralho, mano. E seu linfedema... Mano, o cara é mexicano, ele devia mandar uns 52 tacos todo dia na hora do almoço. Mano, caralho. Seu linfedema começou a se abrandar, que é o estágio prévio a que começa a desinchar, algo positivo. Disse o cirurgião José Castanheda em entrevista coletiva. Mano, a foto... Não, a foto é foda. Cara, é difícil, mano, de crer que isso é um ser humano. A gente tava em dúvida se lia ou não essa notícia quando a gente abriu e viu a foto, caralho. Mano, isso... Ele é otimista, por isso que é foda, porque a gente falou disso aqui. Perder peso é foda. E a turma, a gente demora... É mais quando o cara não consegue nem se mexer direito, né, mano? Não, e tipo, mano, a gente, igual o nosso caso, já passou dos 30, você tá falando aí que tá com a coluna fudido também. Quero. Inclusive, você tá chegando no meu aniversário, olha aí. Mano, a gente é toda uma vida engordando. É. Aí você começa a ficar, vai pra academia e acha que um, dois meses você vai perder todo o peso, tá ligado? Não. Não vai. Detalhe. E a gente ainda tá num... Tem um pequeno detalhe, esse cara, ele não tem, tipo, a gente, se a gente não se exercita, não faz um Cooper, né, faz alguma coisa, é cara de pau nossa. É preguiça. Sim, sim. Mas esse cara, se ele tentar fazer isso, eu acho que as pernas deles explodem. Sabe qual é? Pois é, mano. O joelhão do bicho deve ser, você é louco. Ele não deve nem conseguir ficar em pé, cara, desse tamanho. Não, com certeza não. Você tá vendo foto dele em pé aí? Os caras devem ter chegado com empilhadeira lá pra chamar. Mas é assim, foto. Às vezes o cara tem que tirar a parede, mano. Os caras acenderam uma vela do lado de um inseticida pra explodir a parede e então tiraram o cara de lá. Caralho. Porra, me sinto... Caralho, mano, coitado. O cara tá tentando melhorar a vida dele, tá certo. Vamos lá, continuando. Não, por isso que eu falei, é foda por isso. Você viu a primeira fotinha? Ele tá otimista. Ah, por mais que seja foda ele ter chegado nesse nível, pelo menos o cara tá tentando, é, mano. O cara não chega nesse nível, né, acidentalmente. Pela zoeira, pela putaria. É, o cara tava... Mano, imagina, eu me pergunto qual é que era a dieta. A dieta, o dia a dia, o My Fitness Pal dele. Nossa senhora. O My Fitness, 20 mil calorias por dia. No café. No café. Caralho. Não, porque, mano, o cara tem que... Mano... Eu acho que... Pô, 500 quilos, Izzy, caralho! É muito peso, mano. Caralho, mano. Eu tô chegando no 100 e eu já tô desesperado. Imagina o cara 5 vezes mais gordo do que eu. Meu Deus. O cara tá vivo. Mano, eu acho que os genes dele, a gente tem que estudar. Foi o cara chegar nisso e tá vivo ainda. A cura da raça humana, de todas as doenças, tá nesse cara. Isso aí, mano. Porque o cara chega... Imagina o quão saudável esse cara seria se ele fosse magro, pra ele estar vivo ainda. Cê é louco. É que nem o Wolverine, tá ligado? O Wolverine, o fator de cura dele, ele tá constantemente trabalhando por causa do adamantium. Tá sendo rejeitado, sim, constantemente. Então ele tá... O adamantium fere o corpo dele e o fator de cura... Cura em resposta. Esse cara é o Wolverine mexicano, nos tá ligado? Nos anos 90, quando o Magneto tirou o adamantium dos ossos do Wolverine, isso fez com que o fator de cura dele se desbalanceasse tanto que ele ficou um animal, tá ligado? Ele ficou um animal vivendo no mato, tá ligado? Uhum. O fator de cura desse cara seria isso. Se ele fosse saudável, ele seria tipo... Quem é o cara mais saudável do... Ele seria o Superman, mano. Mano, ele é o equivalente ao Wolverine, porra. Porque a gordura tá toda hora zoando o organismo dele. Isso. E ele continua aí, firme e forte, vivão, tá ligado? Talvez não tão forte ou firme, porque esse cara... Se dá um tapa na barriga dele, eu acho que demora 3 dias pra parar as ondas, tá ligado? Se propagam. Nossa, vão reclamar tanto desse episódio. Puta que pariu. Mano, o cara tá saudávelzão. A gente vai perder padrinho, eu tô te falando, perder uns 4 padrinhos. Só se for os gordos que tá aí tudo te ofendendo. Pô, eu sou gordo. Vai deixar de pagar o padrinho pra comprar McDonald's. Se você que tá ouvindo isso deixar de pagar, eu sei, você é safado. É por isso que você quer parar de pagar pra ir comprar o McDonald's. É por isso que não paga o boleto. Passa do lado da casa lotérica, do lado tem o Bob's, é o cara... Foi mal, Ivano, foi mal isso. É. Vai, continua. Há poucos dias o paciente foi transferido de sua casa em Águas Calientes, na região central do México, para o hospital de Gastric Bypass de Guadalajara, onde Castanheda iniciou um tratamento de choque. Nossa senhora, mano. Caralho. Pra fritar a banha, como é que é isso? Que nem, é que nem o George Foreman Grill, mano. Sabe? Grill George Foreman, porque você pluga na tomada, caralho, ou seja, choque. E aí, porque ele não tira a gordura da comida? Sim. Pode crer, botar ele num jogo de forma. Imagina se fosse isso mesmo, mano, que foda. Pra estabilizar... O gordão em cima da chapa gigante? Pode crer, mano. E assim começaram o tratamento prévio antes das cirurgias. Um diabetes descontrolado. É um diabetes que fala? Eu pensei que era ser. Sei lá, um diabetes descontrolado com pico de glicose insuportável. Cara, glicose normalmente é entre 4 e 8 milimol por litro, né? Eu acho que no Brasil se usa grama por decilitro, é outra unidade. A dele deve ser assim. Você tenta tirar o sangue dele e sai só o mel, sabe? Sai tipo um óleo de carro, tá? Não, óleo de carro ainda é mais. De carro! Óleo de carro, quando você vai trocar? Que já tá fudido. Você vai trocar, exatamente. Não é o novo. O novo ainda é ralinho, tá ligado? Não, é sério, mano. O sangue desse cara. Nossa senhora. Você é louco. A doença pulmonar agravada por obesidade eram algumas das principais patologias a serem controladas. O mexicano sofreu de severo hipotiroidismo nunca tratado. Isso não é a mesma desculpa do Ronaldinho Fenômeno? É uma galera, né? Uma galera que tá gordaça, essa banda. Ah, acho que eu tenho isso também, viu, mano? Do tiroide desregulado. Eu tenho. Eu fiz uns exames aqui essa semana e eu tenho. Então, fiz um teste aqui no Twitter, aqueles testes de Facebook. É, caralho. BuzzFeed, teste do BuzzFeed, veja se você tá com tiroide ok. Eu tô. Tá explicado. E um linfedema causado pela obstrução de suas vias biliares por causa de seu descomunal excesso de peso. Juan Pedro não pode ser operado imediatamente. Cara, eu acho que se cortar o cara, já a banha vai. Sabe qual é? Você é louco, vai virar uma coisa, filme de terror. Meu Deus. Vai começar a atacar os médicos. Pode crer. Antes precisa perder cerca de 60 quilos para que o risco da cirurgia diminua consideravelmente. Para de essa perda, o mexicano está sendo submetido a um regime alimentar baseado em dieta mediterrânea, que inclui peixes, verduras, proteínas e frutas selecionadas. Está proibido de comer qualquer fritura e carboidratos são controlados. Essa dieta será administrada em 5 refeições diárias. O bicho não vai sofrer. Meu Deus, mano. O estômago de um peito tem capacidade de mais de 52 litros! Caralho, cabe mais comida no estômago dele do que gasolina no meu carro. Meu Deus! O carro tem 45 litros, caralho! Mano, 52, caramba. Tá porra! Meu Deus! Eu falei que ele ia sofrer, ó! 52 litros, o que lhe provoca uma fome descomunal! Mano, o cara. Imagina se tá acostumado a mandar, sei lá, 5 pizzas por dia. Sim. Os caras chegam e falam, você vai comer isso aqui agora, ó. Castanha. Algumas folhas de alface. Frango seco pra caralho. Alface! O cara desse comer alface e quer mesmo morrer, caralho. Imagina pra ele. Alface, mano, não tem gosto de nada. Caralho. Aí tem a declaração dele, ó. Nos primeiros dias senti muita fome, mas atualmente só psicologicamente. Pôs-me não de comer 5 vezes por dia e depois tomo líquidos que me mantêm bem. O médico me diz que eu estou num bom caminho e desejo que me opere o mais rápido possível. Lógico, ele vai fritar a banha que vão tirar dele e comer. Meu Deus. Fazer torresmo. Torresmo não é com banha? Pode crer. Torresmo, mano, já pensou? Deve ser proibido isso aí. Você é louco. Deve ser crime. Deep Web. Castanheda vai realizar uma derivação bilipancreática tipo bypass em 2 tempos. Caralho. Tinha partida de futebol? Em junho de 2017. 45, 45. O médico tem que descansar, mano. Ficar movendo ele de um lado pro outro pra cortar. Cara, esse cara, se ele sofre um acidente, tem que te trazer um guindaste pra botar ele na ambulância. Na moral. 500 quilos, pô. Não, quase 600, 590. Louco. Em junho de 2017, se o paciente tiver perdido 60 quilos necessários, terá o estômago reduzido até o equivalente a um copo de água. Nossa! Caralho! De 52. Vai sair de 52. Mano do céu, imagina. Tem o quê? Um copo? 200 ml? Por aí, mano. Os caras querem foder com a vida do gordão também. Acho que ele não tá sabendo disso daí, não, mano. Se chegar pra ele e falar, ó, sabe seu estômagozinho aí de 50 litros? Uhum. A gente vai transformar em 200 ml, você deixa? Eu acho que ele vai falar, olha, melhor morrer. Já tô aqui mesmo. Caralho. Ele vai mandar já a clássica frase, olha melhor isso, morrer. Mano. Com 590 quilos, o homem mais gordo do mundo não consegue caminhar. Mas segundo seu médico, pois é. Eu tô falando, o joelho explode, mano. Após a primeira operada, nem o Wolverine com osso de adamante conseguiria andar com esse peso. Mano, beleza, mas olha o que o médico falou aí, ó. Que após a operação ele perderá quase metade do seu peso. Uhum. Ainda assim, ele vai pesar o quê? 295 quilos, tá ligado? É peso pra caralho! Quase 300 quilos ainda, mano. Pois é. Cê é louco. Sonho com esse Jim que possa andar por minha conta própria até minha mãe e dar-lhe um grande beijo para agradecer pelo que diariamente está fazendo por mim. Eu gostaria de ir à minha cidade andar com liberdade. Ser alguém com vida normal e cheia de esperanças. Meu Deus, doido. Você é louco. Caralho, segundo comentário. Morra logo do gordão inútil. Caralho. Cara, os caras não tá nem aí, mano. A gente ainda tenta se compadecer e tal, tentar pensar de uma forma racional. Os caras já. Mas ó, a turma votou 94 anos pra baixo, então o povo. Tá consciente. O povo não gostou do comentário do Thiago Souza. Vamos ver os comentários. Você ri de uma situação, né? Que é bizarra. Outra é você falar, morra logo, gordão. Não, tipo, mano, deixa. Foi o que eu falei, é louvável o cara tá tentando alguma coisa ainda, tá ligado? Nessa situação. Talvez fosse a gente já teria desistido, maluco. 500 quilos, você tá louco, mano. Aí o cara aqui, ó, comentário mais popular, Donald Campbell comenta. O estômago de João Pedro tem capacidade para 52 litros. O estômago dele é maior que um tanque de combustível de carro popular. Falei, ó. Mano, 50... meu carro tem 45, caralho. Cacete, mano. Aí o cara, o Gari Brasil, belo nick, comenta. Ou 191 reais para passar no posto e dizer pra completar. Imagina, ele chegando no posto, ó. Completa o tanque. 52 litros. O Lucas Guina falou, só dá umas pedras de crack. 2 semanas esse cara tá pesando uns 80 quilos. Caralho. Xavier aqui, ó. Como tudo na vida é questão de comparação, ó. Xavier comenta. E eu com 1,80m, 90 quilos me achando gordo. Depois dessa, eu tô até me sentindo bem. Mano, é isso. Tipo, essa é a notícia que os caras que tá gordão, 150 quilos, lê e fala, ah, tá vendo? Não tô tão ruim assim. Porque eu não quero uma vida só quero dar movimento em todos os rodeios. Fala aí, meu amigo Leandro, quem vem lá? Falei, Omar, descendo o morro da Vassouverine. Agora largou mão do caminho, comprou um cavalo crioulo puro e não sai mais dos rodeios. Não frouxa, taca lepão. Olhei de longe, parecia assombração. Vem lá no alto do morro, entre a poeira e a serração. Easy, a última notícia de hoje. Enviada, é boa também, mano, é curtinha, mas é boa. Enviada pelo nosso amigo Eduardo Campos, @edu_campos no Twitter. Funcionária de uma sex shop se defende... Funcionárias, mais de uma sex shop se defende de um assaltante atirando diversos pênis de borracha contra ele. Essa notícia é sensacional. Você se identificou isso? Porque como será, né? Já acontece a história aqui, né? Não é por causa do pênis, é porque já ter trabalhado, é. Duas funcionárias de um sex shop foram rápidas a impedir um assalto. As imagens feitas pela câmera de segurança do estabelecimento mostram um homem armado invadindo o local. Ele chega a apontar a arma contra uma das duas mulheres e segurar uma delas pelo braço. Eu achei que ele estava tentando ser engraçado e assustando a gente. Mas quando eu vi a arma, eu pensei, sério? Eu não tenho tempo pra isso. Olha só. Tem. A gente precisa achar o vídeo, mano. Tem vídeo, sim. É que no link que eu tô aqui só tem a fotinha. Contou o M, gerente da loja. Ela começou a tirar pênis de borracha contra o assaltante. Sem levar nada da loja, o homem caminhou tranquilamente para fora do local após ser atingido pelos produtos eróticos. O caso aconteceu em San Bernardino, nos Estados Unidos. Pô, San Bernardino... Já, eu li um comentário aqui sem querer. San Bernardino foi onde teve um atentado terrorista algum tempo atrás, mano. Na Califórnia. Caralho, não lembrava, não. Eu já li um comentário sem querer aqui, que é foda. Kátia Cristina comenta. O pau pegou. essa matéria tá mega resumida, porque não tá com o vídeo. Tem o melhor aí, quer ver? Peraí. Solta o link. Vamos ver o vídeo e analisar. O William comenta. Taca-lhe pau. Ok, ó, peraí. Caralho, comentário maravilhoso. Marcel. As coisas podiam ter acabado bem pior, se é que serve de consolo. Pois, você que já trabalhou numa gloriosa sex shop. Cara, primeiro. Calma. Antes de mais nada, apenas siga esse link aí, ó. Ó o vídeo aí, ó o videozinho. Olha que maravilha. As mulheres achando que era zoeira. Não, mas eu também, quando eu fui assaltado, achei que era zoeira também, mano. Cara, onde dá play nessa porra desse vídeo? Tá, eu abri, mas cadê o vídeo? Tem a foto. Baixa, caralho, tem que baixar. Obrigado que não tinha carregado. Baixa a página, caralho. Olha, carregou. O cara chega com a sacolinha. Saca a pistola da sacolinha. Sacolinha do carro. Pistola aparentemente falsa. A mulher tá no celular, tá ligado? Não levou a sério. Aí ela olha. É. Caralho, é muito boa. Ela, tipo, ameaçando. Ah, é, vai vir? E ela já tá com o dildozão na mão, né? Ah, é um assalto então. E ela balançando. Essa piroca na tua cara. Olha, ela vem a outra, pega a piroca. Jogou a piroca. Caralho, mano, imagina. Ela joga duas pirocas. O maluco deve ter falado. Sim, ela arremessa. O cara deve ter falado, caralho, só tem louco nessa porra, meu, aí bora. Certamente essa arma devia ser de plástico, de brinquedo, saca? Sim. É, devia ser um cara que não é um bandido de verdade, ele tava só se aventurando ali. Então me conta, faz tempo que tu anda a cavalo, gente? Desde 1 ano de idade eu ando a cavalo. Medonho. Gaiteiro, largo um balanço pra vossa Elina. Taca-lhe o pau, Marco Velho, taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau, Marco Velho, taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau, Marco Velho, taca-lhe o pau. E mostra pra vossa Elina como se... O mundo virou de pés pra cima. O mundo virou de patas pro ar. Cuidado, povo de Deus. É uma armadilha de Satan. Cara, quando eu trabalhava na sex shop, eu já contei essa história, né, em vários podcasts diferentes. Eu fui assaltado uma vez, né, e o que os caras levaram? Os caras, chegaram 3 caras, né, todo com capuz e tal, com luvas. Eu não vi nada, nem de cor de pele, não tinha como descrever o cara além da altura, porque eu não vi nada, não vi o olho, não vi a cor da pele, não vi como é que era o cabelo, não tinha nem, não vi nada dos caras, entendeu? E aí eles chegaram com um machado, brother, e eu pensei, tinha um brother, pois é, eu te falo essa história. tinha um brother meu que morava ali perto. E eu, na primeira coisa que eu pensei foi: é o James, meu brother, de zoeira. Entendeu? E aí eles deram a volta no balcão, me empurraram no chão e começaram a berrar os três. Foi muito desorganizado, tipo, não tinha um líder, saca? Os três berrando e gritando: abre aqui, abre a... Como é que chama a gaveta lá da caixa registradora? Abre a caixa, né? Abre a caixa registradora e abre a caixa. Sim, dá o dinheiro aí, passa o dinheiro. E aí eles pegaram... Eu tava tentando, eu tava encostado no chão, né? Eles me botaram no chão e eu tava levantando a mão pra apertar o botão pra sacar, né? Pra abrir a gaveta. E quando eu bati, eu demorei pra achar o botão, que eu tava com a cabeça pra baixo, o cara pegou o machado e bateu no balcão com força, que saiu uma lasquinha de madeira que até hoje ainda tá lá. Até caralho, hoje. O cara tava... Isso faz uns 5, 6 anos, eu acho, já. Era um assalto sério. Sim, mano. Então, eu saí de lá em 2012, né? Terminei lá meu trabalho em 2012, quando eu terminei meus estudos. Ah, então, tem mais de 6 anos que essa parada aconteceu, porque foi antes de eu ter saído de lá, né? Então, 6, 7 anos. E tá lá até hoje, não substituíram, entendeu, a parada. E aí os caras pegaram o dinheiro, era pouco dinheiro, né, porque a gente tem um cofre que fica escondido, e a cada, sempre que no caixa registradora tinha mais de 200 dólares, a gente tirava 100 dólares, deixava 100 na gaveta pra dar de troco, e os outros 100 entravam no cofre. E o cofre ficava meio escondido, eu tava aterrorizado, porque se eles descobrissem que tinha um cofre, eles iam mandar eu abrir o cofre, né? E aí eu falei: caralho, não tenho como abrir, não tenho chave. E aí caralho, vamos matar, mano. E aí tinha um pouco de dinheiro, eles levaram o meu computador. Aqui no Brasil tem algo parecido, que eu acho uma loucura, cara. Você vai em mercado, os caras fazem o quê? O dinheiro, a maior parte do dinheiro, em vez de ficar no caixa normal, eles colocam por baixo do embaixo caixa. Da gaveta, né? Só que direto eu vi... mas você vê, tá ligado? Todo mundo sabe. Você... Mano, se eu for roubar um mercado um dia, eu sei que o dinheiro bom tá embaixo da gaveta, tá ligado? Pode não ver, tá em cima, ver. Caralho. As pessoas que ficam no caixa não se ligam nisso. Elas pegam, você paga, sei lá, com a nota de 100. Aí ela pega a nota de 100 e põe embaixo da gaveta. Mas olha só, a gente também fazia isso, mas só temporariamente, né? Era antes, quando, tipo, tem muito cliente na loja. Porque a gente não fazia esses... A gente chamava isso de drop, né? De botar o dinheiro no caixa, no cofre. A gente nunca fazia isso quando tinha cliente na loja. A gente esperava a loja estar vazia. Sim, é mais... Pois é, então a gente colocava embaixo da gaveta quando tinha gente lá. E aí depois, quando tinha ninguém, né? Aí você botava no, isso, no cofre. Aí os caras roubavam. Só que tinha pouco dinheiro, cara. Tinha menos de 100 dólares, né que era o limite. E aí o que acontece? Os caras saíram pegando dildos e lingerie da loja e colocando na sacola deles. Juro pra você, mano. E eu nem sabia. Não, eu nem sabia. Porque quando eu tava com a cara no chão, né? Eu pensei que eles estavam só zoneando a loja, sabe qual é? Porque eu ouvi o barulho de coisa caindo, de correria. Aí depois você foi fazer o depois inventário. Depois que eu fui ver o que deu. Quatro pirocas pra mãe GGG. Piroca do Kid Bengala. Depois que eu fui ver, que eu vi que o negócio tinha acontecido, é que eu fui ver o que tinha rolado, né? E depois os caras saíram. Não, e pior que eles saíram, e eu fiquei ainda acho que uns 10 minutos com a cara no chão, morrendo de medo. Cara, você sabia, por favor, né? Brother. É louco, machado é foda, muito, cara. Muito terror, mano. Eu preferia tomar um tiro do que levar uma machadada, brother, na moral. É, por isso que eu tô pensando aqui, porque, mano... Porque eu tiro fura. A machadada, mano, pra arrancar minha mão, sei lá. E dá pra você saber se o cara vai atirar ou não. Tipo, na abordagem do assalto ali, você se liga. Se o cara vai atirar de verdade, se ele só tá mostrando pra te intimidar e ele vai embora, tereréu. O cara que tá com machado já não é normal da cabeça, mano. Então você fica pensando, cara, esse filho da puta, se deu uma machadada no balcão pra ele dar uma no meu tronco aqui, no meu braço. É um, dois, tá ligado? Deve ser muito mais aterrorizante, realmente. Cara, tá louco, eu tava muito com medo, brother. E aí os caras, aí tipo, 10 minutos depois, né, eu finalmente levantei pra ver a situação. Os caras tinham saído, eles tomaram o meu computador e meu celular. Só que na correria, eles deixaram cair a bateria do meu computador e o celular. Tava no chão, foi até com arranhão na tela. Então os caras saíram com... O saldo foi o celular, o computador sem bateria. Aí o computador sem bateria. $80. O meu chefe lá acabou me dando um novo computador, né? Porque eles ficaram com medo de que eu ia me demitir por causa do assalto, entendeu? Era difícil achar alguém pra trabalhar durante a madrugada, né? Alguém confiável e tal. E aí o dono da loja me deu outro. Era um netbook vagabundo de, sei lá, $300, pouca coisa. E aí ficou por isso mesmo. Eu continuei trabalhando lá. E aí, um tempo depois, mataram um cara do lado de fora daquela loja. Pouco tempo depois. Eu te conto a história já, né? Isso Não lembra? Depois eu conto. Esse eu deixo pra outro dia. Mataram um cara do lado. Eu tive que ir no tribunal depor e tudo, mano. Sério. Caralho, o lugar era tranquilaço. Tranquilaço o negócio. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go on. Easy, é isso. Resumo de notícias bizarras da semana. Como que as pessoas fazem para que esse resumo continue acontecendo? Então, se você tiver a fim de ajudar nós aí, para que continue acontecendo esse maravilhoso, melhor podcast do Brasil, toda semana aí no seu iTunes, no seu celular, no seu, na sua caixinha de som, que, porque o pessoal usa, né, caixinha de som? Pode crer, pode crer. O que, que você pode fazer? Você... mande foto no Twitter, desafio dessa semana, manda foto. Pô, a gente fez um desafio toda semana, hein? Que você escuta. A gente podia fazer um desafio toda semana, onde você tá escutando, quem aparece tá usando. Exato, agora 2017. Não, esse é dessa semana, o cara tem que mandar uma foto. A gente vai falar no próximo programa, olha aí, ó, já começa a prometer coisa. Qual foi a foto, o momento mais legal do cara ouvir no MPB? Explica pra nós aí. Aí a gente, semana que vem a gente inventa outra coisa. Semana que vem a gente vai fazer a foto. Ah! Mande a foto de você pagando o boleto. Ah, caralho, tem isso, deu uma dica melhor. Essa é boa. Boa. Sou mercenário pra caralho. Se você quiser contribuir aqui, colaborar pra que o projeto continue acontecendo, padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Um real, dois, três, quatro, cinco. Você ganha a Mega Sena da virada, né? Quem sabe? Porra, mano. A gente faz padrinho ao vivo. Olha aí pra vocês. A gente faz um... A gente já falou, a gente vira a notícia. A gente cata o carro, sai na rua mijando, cagando, cagando as pessoas na rua. A gente vira a notícia, quando, depois... Aí quando liberarem a gente vem e grava. Sim. Não, a gente paga a fiança, porra. Se o ouvinte ganhar na Mega Sena, ele vai ter dinheiro pra gente pagar a fiança. Ai, caralho. Izzy, aonde que esse glorioso podcast é postado regularmente? hbdia.com/podcast. Olha aí, bonito. E, cara, além do pessoal do padrinho, a gente brinca aqui toda semana e tal, mas se realmente não fosse eles, não existiria esse projeto. Precisamos mandar um abraço para o glorioso Juliano, que é quem tá cuidando da edição há algum tempo e faz a parada sair em dia bonitinha também. Esse da semana agora que passou só não saiu em dia, porque era final de ano, eu tava em questão de festa, final de coisa de trabalho e tal, e é por isso que ele saiu com um pouco de atraso. Mas não é por causa de edição, a edição, isso aí foi porque eu não consegui... A propósito, o programa saiu pros padrinhos já, né? Só não saiu no oficial. Exato, só tava no site. Porque os padrinhos recebem. Então você que é padrinho, real, agora é sério que você tá ouvindo antes, né? Os caras estão vindo quase uma semana antes. E pra finalizar esse último recado, tivemos também uma gloriosa animação, veja você, da história da cabra aqui que a gente fez no MPB, que é uma das mais clássicas até hoje. Feita pelo nosso brother Leonir. Vai estar postado aí link no comentário, você. Link no comentário, essa ideia. Link no post, você que não assistiu essa animação ainda. E já estamos em negociação com o Leonir para fazer mais animações. O legal da animação é o que é isso? É pro cara mostrar pro amiguinho dele, que às vezes não sabe nem o que é podcast, não sabe o que é a gente, não sabe nada. Ele vai ver aí, vai rir e de repente ele se interessa em ouvir mais a gente falando as bobeiras que a gente fala aqui. E aí tá no... Você colocou em um dos seus vídeos, né? Sim, na abertura de um dos meus vídeos. Ah, então, bota o link no post também. Vídeo do Easy com a animação maneira da cabra. Então é isso, só tudo isso. É isso aí? Sim. Até semana que vem. Ah, já é que ela...